Nosso tema de hoje é o valor da espiritualidade. Eu quero começar até falando do termo espiritualidade, porque muitas vezes a gente acaba utilizando de forma errada o termo. Quando nós falamos, querendo falar de espíritos, falamos de espiritualidade. Então, só para nós podermos separar um pouco, é natural, é normal agirmos dessa forma, mas só para a gente poder separar um pouco o que significa. Porque espiritualidade é uma propensão humana de buscar sentido à vida. Então, se nós tentarmos trabalhar um pouco essa frase, o que significa essa busca de sentido à vida? Porque não é só no sentido religioso que se fala, não está só ligada à questão religiosa, está também ligada à nossa ligação com tudo aquilo que vem do espiritual. Então, dar sentido à vida talvez seja o mais importante que a gente precise ter nessa nossa jornada. Porque nós constantemente nós vemos algumas coisas que acontecem ao nosso redor ou conosco mesmo, de falta de orientação, falta de sentido, sentido até no, na questão de direção, né? Questão de onde nós estamos nos dirigindo. E quando nós temos isso muito claro, ou clareando isso cada vez mais, nós começamos a dar o sentido à vida. O porquê que fazemos determinadas coisas, o porquê que determinadas coisas acontecem na nossa vida ou na vida das outras pessoas. E a questão espiritual, ela tem uma profunda significação em tudo isso. Desde lá dos primórdios, os seres humanos, eles sempre têm, de uma forma intuitiva, essa busca com a divindade. De formas diversas, mas sempre houve isso. De que forma que isso acontece? Por que que nós temos essa forma, como eu disse, intuitiva? Nós sabemos que existem pessoas que não acreditam na visão espiritual, no mundo espiritual, que a vida obedece algumas regras, alguns porquês, mas que termina com a morte do corpo. Ali termina tudo. É uma forma de dar um sentido à sua vida. Muito bem. Mas de onde vem dessa intuição que eu disse? Será que tanta gente, tantas pessoas pensam de uma forma igual e errada? Bom, cada um de nós se baseia dentro daquilo que acredita e daquilo que conhece, daquilo que busca nesse dar sentido e começa então a, vamos dizer assim, a dar uma base, uma sustentação às suas ações. Nós, como espíritos encarnados que somos, nós estamos em constante contato com os espíritos desencarnados. Mesmo que nós não possamos vê-los, a grande maioria de nós não os vê, mas nós podemos senti-los. Quanto mais nós trabalhamos a nossa sensibilidade, mais nós começamos a perceber as diversas formas de que esse contato se estabelece. Não precisamos ver. Lá tem uma frase que está escrito na entrada lá daquela porta: iluminado o coração que sente. O sentimento, ele é muito mais verdadeiro como direção do que os nossos próprios olhos. Quantas vezes nós erramos através daquilo que nós interpretamos com a visão. Mas esse nosso contato espiritual, ele é rico, porque ele nos auxilia nas mais diversas formas. Todos nós aprendemos desde pequeno a rezar. A rezar para quem? Para Deus, para Jesus, para algum santo, para o anjo da guarda. E esse ato, ele nos traz um bem-estar espiritual. Nos traz aconchego, nos torna mais abertos, suscetíveis a esse contato com a espiritualidade. De novo falei espiritualidade me referindo aos espíritos, por ser muito comum. Essa conexão que nós temos com eles é tão forte, é tão intensa, que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, num capítulo que é muito interessante de ser lido, porque ele é muito esclarecedor quanto a isso. Fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E a pergunta é pequena, ela só pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta também é pequena. Diz que a esse respeito a influência deles é maior do que nós imaginamos. E muitas vezes eles até nos dirigem. Aí nós temos que ler o resto para poder entender o significado dessa resposta. De que forma que isso acontece? Essa influência e essa direção. Porque nós falamos muito da questão mental. A questão mental não é física. Ela não está circunscrita ao cérebro. Ela pertence ao espírito. É uma faculdade de manifestação do espírito sobre o mundo em que ele atua. E essa questão mental é a que nos conecta com a questão espiritual ou com os espíritos, através da intuição, como eu falei antes, e outras formas. Então, aí entra também questões da física, né, de frequências, vibrações, sintonias, para saber com quais nós estamos nos sintonizando, já que existem vários, muitos, e nós não os vemos, como que nós sabemos com quais nós estamos nos sintonizando? É só nós percebermos o que nós estamos gerando, manifestando. Coisas boas ou nem tão boas. Então, uma das coisas mais antigas que sempre se ouve falar é o fato do autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo. Isso significa dar aquela parada naquela agitação que nós temos no nosso dia a dia, no corre-corre, e começarmos a olhar o que nós estamos realmente produzindo. Não com as mãos, mas produzindo em termos de sentimento, em termos de pensamento, o que nós estamos jogando para fora, de que forma que nós estamos nos conectando com os outros. Só para a gente entender, perceber um pouco, porque às vezes parece que a gente fala de alguma coisa muito abstrata, né? Todo mundo já teve a sensação de estar num lugar e não se sentir bem naquele lugar. Ou o contrário. Que lugar bom, que pessoas boas, me sinto bem perto delas. Da onde vem essa sintonia, se não daquilo que nós estamos manifestando, colocando para fora de nós, através de ondas mentais e do fluxo dos sentimentos. Então, só para a gente... É um campo que quanto mais a gente vai entrando, mais ele vai abrindo para a gente aprender. Toda a literatura espírita, principalmente a básica, ela nos mostra caminhos que caminham junto com as leis da física, da química, da biologia. Todas as ciências, elas acabam convergindo na mesma direção, porque todas vão descobrindo as mesmas coisas através de caminhos, às vezes, diferentes, mas que chegam no mesmo ponto. Então, falando isso, eu quero dizer que tem uma gama de informações nos esperando, aguardando que a gente absorva, porque o valor da espiritualidade, da nossa conexão, está diretamente ligado àquilo que nós estamos propondo, àquilo que nós estamos abrindo no sentido de dar esse sentido. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. E nós só buscamos quando nós temos a necessidade. E a necessidade é gerada por essa vontade de saber. Então, falei do Livro dos Espíritos, livro 2, meu, capítulo 9, onde fala sobre isso. E é muito interessante. E é um livro, se nós formos ver, não é antigo, né? Mas perto do nosso tempo, às vezes, de vida terrena, de uma encarnação, que é como se diz, acaba sendo, porque tem 170 anos esse livro, e ainda se torna atual, porque nos traz informações que nós não sabemos, e que quanto mais soubermos, melhor vai ser para nós.